Não pensei de você me abandonar. Eu não pensei de você me abandonar. Eu sou um passo preto, minha vida é peneirar. Eu sou um passo preto, minha vida é peneirar. Eu não pensei de você me abandonar. Eu não pensei de você me abandonar. Eu sou um passo preto, minha vida é peneirar. Eu sou um passo preto, minha vida é peneirar.